125 decimal 45, secundária 12685. 12645, 12685. Obrigado, boa tarde. 200 pés. Ciente, Mike Vitor Nelson. Romeu Serra, Golf Oscar, prossiga para o Ceazin. Espera, aguarde nova instrução para prosseguir final 17. Thiago, peço que a gente prossegue com o Prada Ceasa, aguarde instruções. Sim? Ô, Ceasa 1724. Copiado, acho que acabou o Serra. Dado que estão no zero, vento 200 graus, 06 nós. Ele um 3437, decolado aos 27, Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, tá, 3437, obrigado. Xandamia 320, chega a Torre Lulu, entre o Salvador 95. 295, Xandamia 320. Tá, 3437, contato com a dada decolagem suba via Coruno para o nível 360. Sobe via até o 360, tá, 3437. Ponte para baixo. Ponte para baixo. Desce direto, livre das sessões da 040 via Aman, 6315. Salvador, boa tarde, Oxenar 6320. Oxenar 6320, boa tarde. Continua a aproximação, guarde 10 livre. Para informação à esquerda, um Charlie 150, mantendo 1000 pés no setor norte, sem interferência em espera. Oxenar 6320, ajuste no 0 no 5, aguarde pista livre. Gente. Oxenar 6226, no solo 28, ao liberar via taxi Fox Trot, chame solo Salvador, 121, no decimal 9. Tá, Romeu Serra, Golf Oscar, da presente autorizado. Prosseguir final 107, aguardando este livre, como número 2 para pouso. Suficiente, autorizado ao final da 107, aguarda autorização de pouso. Chaner 6320, pista livre, pouso autorizado. Vento 210 graus, 049. Livre pouso, Chaner 6320. Uvo 5, tráfego 12 horas, 7 milhas rumo este, descendo para 2 mil pés, o tráfego que precede na aproximação, com 200 mais de ground speed. Afirmativo, já iniciou a redução, 6315, está sem proteção recente. Dessa via Balmé de Uno para o nível de voo 070. Desce via até o 070, tá, 3144. Bomba 01, chame a final, frequência 119, decimal 8, mantenha a via, bom fim. 198, bom, 19. Na curta final, autorizada nele e manter, fica no 0. Roger, mais a gente, defesa, mantém, fica no 0, 74, 75. 0, Lúcio. 44.000, como 0, 5, 0, 1. 0 milhas afastado de Salvador, serviço radar encerrado, subiu, mantém uma centena para o serviço de informação de voo e alerta, chame Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Eu acertei no 2545, 2085, acha que eu vou ficar. Meu Serra Golf Oscar, desconsidere, prossiga o novo 360 agora no através da IRMA, 360 pela esquerda, reporte interceptando e espera no setor, passaria agora 9 milhas da cabeceira 90. Negócio, eu acho que a gente vai manter esperando a IRMA. O Xaner 6320, no solo 31, no solo Salvador, no 21, no decimal 9. 219. São 4728, decolagem autorizada, pistão no zero, o vento 220 graus, 06 nós. Decolagem autorizada, pistão no zero, São 4728. Papa Romeo Serra Golf Oscar informa um sequenciamento de 3 aeronaves inicialmente para pouso na 110. Mantém este setor em espera, aguarde autorização para prosseguir final na 7. É, o assistente vai manter espera agora na autorização. E Motel Céu, informe a altitude que cruza. Transponder acionar tipo de equipamento de pessoas a bordo. Cara 2230 na escuta da torre. Oi, LS, 2230, posso saber até a pressão no visual. Passarei 2230, sobre a torre 198, 1895. 1895, até já. Motel Céu. E manter nível de voo 070. Agora, contato radar estabelecido, 50 milhas, noroeste de Salvador. Submantém o 070 em condições de instrumento, condições de regras de IFR. Vou na proa de pelo para interceptar a chegada bomba e informar a unidade de descida. CV Pouso, 230, paciente do tráfego. Charge, 4728. São 4728, contato com a W, decolagem suba aviação voo 1 para o nível de voo 210. Tanto 1 para 210, São 4728. São 3437, chame Recife, frequência 1.26.0 até 1.28.8. São 3437, Recife 1.26.0, 288, boa tarde. Doutor Serra Lima, confirme se já voou visual na rota. Afirmo, Doutor Serra Lima. Gente. 422, desse mantém nível de voo 050. 050, 4422. Tango Whisky Lima Vida, prossiga. Estrela, né? Escuta do papapá, Mike Vitoral. Tem o Mike Vitoral pra prossiga. Setor Sul, cruzamento Setor Norte, prosseguindo na porra proa da Enrimar para pouso Serra Indel, Eco Índia, Mike Vitoral. Gente, papapá, Mike Vitoral, aguarde para o cruzamento para o Setor Norte, aguarde para o cruzamento do campo, duas aeronaves agora na aproximação final para pouso 990. Está no seu Setor Sul, 500 pés aguardando, Mike Vitoral. Instalador, boa tarde, 63-15, vai passar o externo, vai achar o trabalho. Tanar 63-15, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, para informação à esquerda, Charlie 150, espera no setor norte, a 1.000 pés, não interfere na aproximação. Tráfego adicional à direita, Robson 44, aproximadamente 300 pés, em espera no setor sul, sem interferência. Aguarde pistão no zero livre. Gente, 63-15. E via corredores, reporte ingressando no corredor caixa pregos, mantenha a frequência 12345 e retorna essa frequência ao ingressar caixa pregos. 30 no solo 35, ao liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador 121-9. Feliz para autocoordenação. A frequência da rádio de feira é 1.31.30. Confirme seu estimado de pouso em feira. Ao livrar, 1.21.9, passaria do 2.230. Puxando 6.315, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1.90 graus, 08 nós. Pouso, pistão no zero, 6.315. Tá, 3144, reduz a velocidade para 2309. 2309, 3144. É 3144, desse mantém nível de voo 060. 060, vai 3044. Azul 4422, chame final, frequência 119, decimal 8. 198, com final 4422. Porto Salvador, 4422. Controle Salvador, boa tarde, 4422 azul. Azul 4422, excelente identificação. Desça para 4.000 pés, ajustando a 025, cancelada a recepção de altitude em ITAP. 4.015, cancelado em ITAP a recepção 4422. Prosseguir para a Enrimar, confirmando o destino. O destino é Serra Índia com Índia, mas vai comprovada Enrimar a fim de não interferir no eixo da 17 Maquitral. Afirma, inicialmente o setor norte, intermediações de Lauro de Freitas, tráfego agora no, através da Enrimar a 1.000 pés, um Charlie 150, recorte visual com o mesmo, mantenha 500 pés. Mantendo 500, já visual com tráfego, setor norte à esquerda, Maquitral. Chaner 63 no 5, no solo 37, ao liberar via Texas Fox Trans, chame solo Salvador no 21, no decimal 9. 21, vai chamar. Papa Romeu Serra Golfiosca, para informação, Robson 44, cruzando agora o eixo da pista 1028, prosseguindo para Serra Índia com Índia 500 pés, reporte visual com o mesmo, inicialmente mantém ainda 1.000 pés, um tráfego agora na final da 10 para pouso. Serra Golfiosca, ciente do tráfego, reportará visual. Sim, Motel Hotel, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5 no Motel Hotel. Índia, o ajuste 1 no 0 no 5 em Salvador. 1 no 0 no 5 no ajuste, prossegue até o destino na sua escuta, informa quando visual para pouso, Mike Literal. Para Salvador, Romba 01, passou a marca do externo, está visual, como é que a chave está lá. Umba 01, para informação, dois tráfegos, Robson 44 agora cruzando o campo para o setor norte a 500 pés, sem interferência. Tráfego adicional, um Charlie 150 a 1.000 pés e espera no setor norte também no através do heliponto Enrimar a 3 milhas da pista auxiliar, sem interferência. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 1.60 graus, 3 nós. Umba 01, está ciente dos tráfegos e pouso autorizado. Poderia confirmar a velocidade do vento? Confirmando o vento? Isso. 180 graus, 059. Tá bom. Esquerda para o 020. Limite é a região 280 do BR Salvador. Está ciente, está 3144, esquerda 020. Limitado pela 280 Salvador. A 3144-109. Visual com o helicóptero. Tenente Serra Golfiosca, faça um 360 agora curto e reporte interceptando o final no 7, o Serra Golfiosca. Faça o 360 curto e reportará reingressando no final da 7, Serra Golfiosca. Então 3144, o tráfego chegando pelo setor norte da terminal com transporte de termo, prioridade para bolsa. A gente pode reduzir mais, Fareta. Sim. Serra Golfiosca na final da 17. Gente, aguardando apenas o eixo livre, Serra Golfiosca. Aguardando o eixo livre, Serra Golfiosca. 409, tem condições de incrementar para 250. Gente, ele manteu até quando pode manter a 2508? Já não, visual com Serra Índia com Índia. 7 milhas fora, telecomunicação na aproximação, vai informar na final, mais literal. Até pelo 2509, manteu até. Serra Golfiosca, autorizado toque arremetida pistão no 7, o vento 200 graus, 049. Autorizado toque arremetida no 7, Serra Golfiosca. 01, no solo aos 41, autorizado prosseguir à esquerda até o pátio militar, seguindo a viatura Follow. 01, passou da entrada, vai prosseguir para a direita, para tá. Firma, direita via Eco, reporte novamente na Taxi Delta para o cruzamento da pista 90. Chegou até o céu, autorizado. Autorizado, bem com o céu. Com o Eco Índia, para pouso, mais Vitor Alva, liberando a frequência, agradece. Gente, considere o solo aos 42, frequência livre, Mike Vitor Alfa. Alfa, boa tarde. Pulling hotel, vetoração para o curso do localizador, curva esquerda para o 1160. Hotel. Vai interceptar na 280, na 3144. 3144, mantenha presente proa, o novo limite é radial 300, Zé, Salvador. Limite é 300, Salvador. Tango Lima, hotel, hotel, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado LS, X-Way da pistão no 0, informe estabilizado. Desça para 2000, ajuste no 014, autorizado LS, X-Way da pistão no 0, vai reportar estabilizado no motel 3. No 422, seu vetor Lima, no 8, desce 195. 3, prossiga para o farol de Tapuã, espera 1000 pés, aguarde novas instruções. Seguinte, 2-0, curva direita, mantém esperando ainda com várias instruções, é local. Torre Salvador, boa tarde, 4422 estabilizado. 1-0, alterna 1-2-8, desce 8. Tendo espera na linha do litoral sul, nas proximidades do farol de Tapuã, 1-1000 pés, sem interferência. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 2, 1-0 graus, 0-6 nós. Livre pouso na 1-0, azul. 4422. Torre, o Oscar Maikian. Torre, o Oscar Maikian, equilíbrio acionar, reporte táxi. Equilíbrio acionamento, curva direita pro 120. Direita 120, tá 3144. Pelo Serra Golf Oscar, informa sequenciamente 3 aeronaves para pouso na 1-0. Após as 3 aeronaves, será autorizado o cruzamento da final. Mantém inicialmente o farol de Tapuã aguardando instruções. Serra Golf Oscar, seguinte, aguarde. 04, boa tarde, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da hotel para o cruzamento. Utilidade LS, pistão no 0, Lima Hotel, Hotel. Lima Hotel, Hotel, se inventou Rio no 8, desceu 95. Rio no 8, 95, Lima Hotel, acabou. Piso no 44, ocupado com curva direita para o 130, para o consumo localizado. Pode ser voar na procedura, na intercepta a partida ali? Tranquilo, motor 3144, desce para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, autorizado, ele é que foi da pista 1-0, informe estabilizado. Estabilizado, motor 3144. Tango Lima Hotel Hotel, confirmando, realiza uma base curta para o 1-7, informo já um segundo tráfego afastado a 1-2 milhas da captura 1-0. Afirmo, Lima Hotel Hotel, visual. Com referência do design, propõe modificação do plano Lima Hotel Hotel. Gente, Papatango Lima Hotel Hotel, plano IFR cancelado agora aos 4,6, autorizado. Tirar base, curva esquerda, base pela direita 1-7, base curta, reporte na final. Tá, base curta, dá 1-7 para reportar a final Lima Hotel. 4422 no solo 46, liberando via Foxtrot, chame solo Salvador no 21 decimal 9. 219, com solo, boa, 4422. Patango Lima Hotel Hotel, ponto autorizado, pistão no 7, o vento 190 graus, 06 nós. Ponto autorizado, Lima Hotel Hotel. Oi, boa tarde, tá 3805, próximo ponto, espera dando 0, pronto. 3805, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 08 nós. Vida na meta ecológica, 3805. Vento agora 190 graus 07 nós, para Patango Lima Hotel Hotel. É, obrigado, Hotel Hotel. Então, Romeu Serra Golf Oscar informa apenas mais uma aeronave Airbus da TAM agora ingressando na final da 1-0, após a mesma será autorizado o cruzamento. E agora o que é o seguinte? Chegou a Torre 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, boa. Lima Hotel Hotel, está na frequência livre, uma boa tarde. Lima Hotel Hotel, obrigado. Lima Hotel Hotel, obrigado. Lima Hotel Hotel, está autorizado, reporte para ingresso, pistão no 7. Vai reportar para o direção. Torre 3-1-4-4, muito boa tarde. 9, chame controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. São 3805, contato radar na decolagem, suba via saída São Rua, transição ótima para o nível 340. São Rua, ótima 340, tá 3805. Pisado pistão no 0, vento 190 graus, 07 nós. Paciente visual com Cezinha, disposto a 3144. Romeu Serra, Golf Oscar visual com Airbus da TAM na final 1-0. Afirmo. Gente, autorizado cruzamento da final 1-0, retaguarda do tráfego, reporte girando base final 1-7. Autorizado o cruzamento da final, mantendo a retaguarda do tráfego, vai chamar para gerar base da 1-7, o Serra Golf Oscar. 1-2, Salvador, Papo, Oscar Maquete, Oscar Brown, 1-7. Então, meu Oscar Mike Yank, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Autorizado a alinhar e manter no 7. Romeu Oscar Mike Yankee atentando as telhas de turbulência do Airbus da TAM pousando não no 0, quando pronto, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 190 graus, 06 nós. 3144 no solo 52, vou liberar a via taxa e Fox Trot, chame solo Salvador no 21 decimal 9. 21, obrigado. Salvador, Serra Golfiosca para girar base da 17. Atual meu Serra Golfiosca, autorizado girar base, aguarde autorização de toque remetida para o 17. Autorizado girar base, aguarde autorização de toque remetida, Serra Golfiosca. Posca Mike Yankee, decolado 52, chame controle Salvador no 20.8, bom voo. Vai chamar 1208, Yankee. Então, meu Serra Golf Oscar, autorizado toque arremetida pistão no 7, o vento 220 graus 05 nós. Autorizado toque arremetida no 7, Serra Golf Oscar. Chegou aí que Yankee, botei sob regras de voo visual, do meu país, corredora cheia, participação do farol da barra. Autoriza DCT Manati? Autorizado, Oscar Mike Yankee, repassiva do CTR. Autorizado, DCT, vai reportar na CTR, visão do CTR, Oscar Mike Yankee. É no 4 agora. Serra Golfiosca, tocou remeteu 54, autorizado circuito padrão, curva esquerda agora, ingresso na perna do vento, pistão no 7, reporte girando base final no 7. Autorizado curva esquerda, reporte girando base, Serra Golfiosca. Romeu Serra Golf Oscar, autorizado base 17, reporte na final. Autorizado base, reportando na final 17, Serra Golf Oscar. Salvador Serra Golf Oscar de base para final no 7. Então, meu Serra Golf Oscar, autorizado pouso pistão no 7, vento 200 graus, 06 nós. Autorizado pouso no 7, Serra Golf Oscar. 3805, chame centro Recife, 1225, alterno 1, 2835. Frente da 3805. Romeu Serra Golf Oscar no solo 57, autorizado para seguir até a Bata, estacionar a frequência ali. Frequência livre, Serra Golf Oscar. Boa tarde, Gol 885, cruza 200 para 160. Gol 855, a sua identificação, decidiu chegar na Bolsa para 4000, país ajuste no 0, 1, 4. Descendo na Bolsa para 4000, 0. 4, alto direto, Bombio, Pelos. Autorizado Bombio, 285. Bom, obrigado. Foi 04, decolou 58, confirmando a restrição inicialmente nível 090 até 20 milhas do VOR de Salvador. Chame o controle 120.8, Olimpo 04. Distrito 090, controle 208, Olimpo 04. Salvador, boa tarde, Olimpo 04, decolagem pista do 0, saída, boa tarde. Olimpo 04, contato radar decolagem, super amigo de 090, via saída, lotar. 090, na lotar, Olimpo 04. Salvador, Gol 1964, passa 190 para 150, informação. Instrução de indicação, desse mantém 050, chegada a Gol Médio 1. 150, Médio 1, uma possibilidade de voar em Pátio, Duna? Confirmando a descida para o 050, mantenha a Gol Médio aí, o pistola zero da Gol Médio, inicialmente. Também mantém a chegada 050, confirmando Gol 964. Estão no 7. Pode ficar Mike Yankee, livrar um CTR. Pode ficar Mike Yankee, tem frequência livre, chame no retorno. Frequência livre, chama no retorno, pode ficar Mike Yankee. Olimpo 04, vou direto lotar. Olimpo 04, direto lotar. autorizado, ingresso 97, teu vai para o 45, aí? Ok, autorizado, alinhar e manter pista 97, o Golf Mike Wolf. Decolagem autorizada, pista 97, o vento 240 graus, 5 nós, ajuste 1-0-1-4, Golf Mike Golf. Golf, Mike Golf, decolado ao 03, ingresso corredor Axeixa no controle, 20-8. Bom voo, até regresso. 20-8, obrigado. Salvador, muito boa tarde, gol 2008, sempre informação alfa. Gol 2008, contato radar 75 milhas sudeste, Salvador. Chaminé da Estrela, autorizado a chegar a Boa Média 1, eu vou direto para o Média. Você deu voar adiante Boa Média, voo 2008. Correto, informe descida, ideal descida. É, já no ideal descida. Voo 2008, está no ideal descida. Voo 2008, se mantém um 060. 060, 2008, na coisa de Boa Média. Controle, Salvador, é o Papatango, Golf, Mike, Golf. Golf, Mike, Golf, mantém aqui em space, pelo litoral sul de Salvador, informe traveiro fora da barra. Quando possível, seu estimado de pouso, confirmado de ingresso na terminal Ilhéus, traveiro de Ilhéus e pouso em Porto Seguro. Salvará o farol, é... assim que possível, através de Ilhéus e Porto Seguro. Isso, 04, retornando. Autoriza continuar a ascensão para nível 2, se quiser. Até 150, inicialmente. 150 inicialmente, 204. Voo 985, desça para 2 mil pés, o altímetro em Salvador 1-0-1-4, liga final LS X-Ray, cabeceira 1-0, chama estabilizado no localizador. 2000-1-0-4, chamarei estabilizado no ILS, 85. 964, você para 3.000 pés. Voltímetro em Salvador no 014. 3.000, comigo 14, gol 964. Falei pro 04, subi e mantenho 250. Subi e mantenho 250, 204. Golf Mike Golf. Marcelo, escuta. Prolongado para o estimado. O estimado para Terminal Ilhéus, ao 1731. É estimado para Porto Seguro, ao 1844. O que manda é pouso em Porto Seguro, 1844? Pouso em Porto Seguro, 1844. Copiado, pouso em Porto Seguro, 1844. Operação na terminal Ilhéus 1731. Tem um estimado do Través de Ilhéus? Romero. Do Través do Farol, o Golf Michael. Teste, mantenha 1000 pés pelo litoral e aguarde por nome de instruções. Aguarde o seu Través de. O estimado para o Través de Ilhéus. Tomará, Romero. Ao 1755, através de Ilhéus, o Golf Mike Golf. 1755, através de Ilhéus, copiado. 964, redução de velocidade, 1709. Confirmando pro gol 964. Correto, redução 1709. 170, reduzindo o gol 964. Correto. O Golf Mike Golf vai manter o número pés até o destino? Mandou meu pé. Correto, ciente. Estabilizou o gol 885. Gol 885, completa aproximação LS, estimador em Salvador em 198. 198, decimal 95. 1895, obrigado, até já. Salvador, muito boa tarde, gol 885, estabilizado no X-Ray. Boa tarde, gol 985, pouso autorizado, pista no zero, vento no 210 graus, 59. Livre pouso no 0, 885. Pouso 964, desce para 2.000 pés, livre LS, o altímetro permanece no 0.4, chama estabilizado no localizador. Chega 2.000, autorizado LS, com 964. O Golf Mike Golf. Antônio, meu pé pelo litoral. E frequência livre a partir de agora para coordenar com os tráficos locais. E para ingresso na terminal Ilhéus, efetue contato com aquele controle 120, decimal 1. Mike Golf Mike. Coordenação, a partir de agora está presente. Ingresso na terminal Ilhéus, 120, decimal 1. O Golf Mike Golf. Olímpico 04, chama o centro Recife em 2685, alternativa 25, decimal 45.

final ele é Sub-3, cabeceira no zero, chama estabilizado no localizador, ou 2008. Ou 2008 para 3000, pede 314, para passar na linha 73 da Alto. TLF com 964. Então 964, complete a aproximação LS, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa tarde. Salvador, voo 1964, boa tarde, LS, repassando o voo lá. 1964, continue a aproximação, aguarde a autorização do pouso. Vai lá. Cinco no solo, 1014, direito, 121, décimo 9. Bom dia, senhor. Vem daqui a pouquinho. Vai, 35. Quatro, pouso autorizado, pista no zero, o vento 2, 10 graus, 5 nós, ajuste no zero, no 4. Ele pouso, vou 3560, boa tarde, informação Alfa. 3560, identificação, desse mantém o 050, chegada Bomed Uno. 050 na Bomed Uno, o 3560. Você é possível a prova de Duna? Somente manter a perfil lateral. Vai manter. Boa tarde, o 3154, cruza 190, vamos fazer com Alfa. Controle Salvador, 3154. 3154, assinei a indicação. Vê se mantém o nível de voo 060, chegada a Bomed Uno. Voo 2008, estabilizado, né? ILS do IF da 1 0. Voo 2008, complete aproximação ILS X-Ray, cabeceira 1-0, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. Olá, Salvador. Corrigindo a ILS X-Ray. 964, no solo 1-8, direita 1-2-1, decimal 9 sol. Direita 1-2-1, confirma. autorizado, pista no 0, 2, 1, 0 graus, 7 nós. Boa tarde, baixar travado o voo 2008. Afastado de Salvador, 780 milhas, sudoeste, mantém 170, prossiga conforme autorizado, chame no ideal de descida. Já está no ideal de descida na Trânsito Alta, né? 6326. Sente. E se mantém o 070, 6326? Já se mantém 070, 6326. Pode descer aqui, achar 3560. 3560, isso é para 2000 pés, altímetro em Salvador no 0 no 4, livre final LS X-Ray, cabeceiro no 0, chama estabilizado, um louco, exador. 14, 2000, estabilizado LS 3560. Alfa Romeo Delta, Hotel Alfa, minha luz após o partido 5, pronto para. Ok, táxi atualizado acionamento, chama para o táxi, o Papa Romeo Delta Hotel Off. Táxi Delta. Prossiga para 3.000 pés, o altímetro em Salvador 1014. Retendo 014. Torre Salvador, passarei dos 2230, próximo ponto, espera pronto. Passarela 2230, boa tarde, autorizado, alinhar e decolar, piso no zero, vento 2, 1,0 graus, 8 anuais, ajuste no 0, no 4. Autorizado, alinhar e decolar, passarela 2230. Cancelada, restrição em TAP 3154. Torre Salvador, Rompa 01. Torre Salvador, Rompa 01. Rompa 01, prossiga. Torre. Rompa 01, já realizou contato com o solo, solicita a autorização do táxi. Autorizado, acionamento, chame táxi, Rompa 01. Rompa 01.